503, chame Brasília, 124-25, alterno 26-25. Agora 124-25. Senai 6312, chame o controle Salvador, 119-8. Frequência 125.45. Ele mostra esse mal. Salvador, muito bom dia, Gol 7, correção 1372, cruzando 1577. Tapuca para 370, 372. 190. Libre para o 390 na Daniel, algum 095. Esse é o principal vento para o 3527? Prostilha 2223. Descendo de voo 090, abaixo está a critério, centro desconhecido em sua rota, prostilha com conquista com voo 2223. Autorizado, mantém 190 direto Ilhéus. envia também de cartão submatério, de voo 360 direto pro Brig. Autorizado, voo no 095. Negativo 3652, pode deixar no controle de posto seguro em 120.9, bom posto. Gol 1473, chame Centro Brasília, 124.25, Alterna 126.55, bom voo. Gol 1473, Recife. Oxanel 6304, chama Centro Recife em 125, decimal 45, alterno 2685, bom voo. Azul 4450, bom dia. Identificação, mantém nível de voo 350 direto do Pabote, aguardando chegada mais. Bom dia, do 3564, aqui é a identificação, mantendo o voo 370. Bom dia, volume 30, acendo a edificação, mantém nível de voo 350, aguardando o cruzamento com o tráfego que está agora na posição de 10 horas, meia dúzia de milhas, mesmo rumo, Airbus 320, nível de voo 370. Tan 3524, sendo identificação. correção 3524, chame o centro Recife em 125, decimal 45, alterno 2685. Sanemia 225, contato radar, submantenha o nível 320, saída da ELA. Saída... Não, não é essa saída que deram pra gente, não. Correção, saída Arbor, 6225. Isso, saída Arbor, 6225. Vou Elefa, 6225. Oh, muito obrigado, Elefa. Vai. Gol número 30, submantém nível de voo 370. Gol número 30, confirme se solicita o 37 ou 390. Delta Ciente, reporte para descida, altitude Salvador 9099, voe para o farol de Itapuã, reporte visual. Número 299, decolado 57, controle 1, 9, 9, 9, 19, 8. 19, 8, vai chamar o controle, boa. Controle azul 4299, decolado na Dael, boa. Azul 4299, bom dia, autorizado, está sob contato radar, submantém o nível 340 após 2000 pés, foi Leda. 2000, direto Leda, agradecido, azul 4299. Whisky, Oscar Uniforme, direcionamento, chama táxi. Aeronaves na pistão da sede estão aguardando. Serra Golfo, decolagem autorizada, pistão 17. 150 graus, 139. Romeu Golfo, autorizado ingresso no 7, chama a de pronto. Serra Golfo para cumprimento da saída da Momo, mais Serra Golfo para bloqueio VOR. Serra Golfo, decolou 1200, agora o controle 119, decima 8. 798, mais Serra Golfo, Serra Golfo. Controle Salvador, cordialíssimo bom dia, esse é o Papa Romeu Mike Serra Golfo decolado, cumprindo o perfil da Momo. Gente, Mike Serra Golfo, suba e mantenha o nível 080 e voe Cogbu da presente. Direto Cogbu, Mike Serra Golfo. Serra Golfo está sob contato radar. Serra Golfo, voe Cogbu. Aprovado o Cogbu. Golfo, decolagem autorizada, pistão no 7, vento no 50 graus, 129. Após a decolagem, manter o eixo até 2000 pés. 1288, 1260, senhorita, um bom dia para você, um bom trabalho. Bom dia. Na 63 no Uno, após pelo, desça para 2000 pés, altímetro na 09, está autorizado LS, reporte estabilizado. 1019, altímetro, descendo para 2000 após pelo. Confirme, identidade 1. O Estiosca e Uniforme autorizando táxi até a Papá, ajuste na 09. A triplo Romeu Golfo, decolada 803, chama o controle em 119.8. 10.98 agora, obrigado. Amador de faixa, do Mãe, Papá Romeu, Romeu Golfo, passe em Charlie Hunter, que o que fazer? Roger, Romeo, Romeo Golf, radar contact on departure, maintain present heading until 2000 feet, after turn left, heading Cogbu, Romeo, Romeo Golf. Now passing 2000, now turn left to Cogbu position, Romeo, Romeo Golf. 84, bom dia, mas tempo de chover no zero. Chame Recife na 251, alterna na 3395. Vamos na 251, alterna na 3395, para o 429. Ué. Mente nível de voo 300, 300, Xanã 6225. Foi em quiosque e uniforme, autorizado o ingresso, reporte alinhado para a cabeceira lançante. 6250 Aguarde. 4299 Recife, ação de identificação, submantém nível de voo 340. Oi, posição bridge, o azul 4299. O Xanem 6250, ação de identificação, mantém nível de voo 350 para o de Paboga, aguardando chegada máxima. Então, 3179, autorizado decolar, sistema 0, vento 150 graus, 129. Na sua identificação, submantém nível de voo 360. Controle, então, mais que alguma outra aeronave cumprindo o teste da chegada bom, com a noite inteira de cada 2.700 pés abaixo, não precisa para a sua imaginação. Serra Golf, mantém ainda código, negativo contato, correção, a aeronave que estava na chegada Bonf está agora próximo à duna. Controle 1198, vamos. Chamarei, obrigado, bom dia, está 3179. Minha proibição, Mike Serra Golf. Está presente, seria presente. Ou a correção a 280 para desbloquear a radial 290. Gente, autorizado voar direto destino. Confirme estimado para pouso em Serra November, Quebec, uniforme. 1300. Gente, Mike Serra Golf. Controle Salvador, está 3179. Então, 3179, contato radar, se mantém nível 340 após 2.000 pés de goeleda. 340, 2.000 pés, leda. Romeu, Romeu, Golf, stand by. Mike, Eco Delta, chame a torre 9895. 2895, o Xané 6311, chame a torre 9895. 895, vou chamar a 6311. Então faça a espera sobre o farol de Itapuã, com curvas pela direita, informe tráfego decolando da pista 17, sentido corredor Axan. Faça a espera com a curva pela direita, o mais atual está aguardando agora em instruções. Estou em Salvador, bom dia, o Xané 6311, estabilizado em MS na onda. Xanem 6311, bom dia, continue a aproximação, ajuste 1019, informa o tráfego decolando da pista auxiliar e o helicóptero à direita, mantendo 500 pés no litoral sul, não interfere com sua aproximação. Xanem 6311. Tango Whisky, Oscar, uniforme, visual com o helicóptero, fazendo espera sobre o farol de Itapuã. Afirmativo, visual. Segue o corredor Axan e mantém a escuta. Isso que eu acho que ele conta. Claro. Mike Eco Delta, visual com a Islanda, decolado da pistão na 7. Gente, mantém a espera sobre o farol de Itapuã, Mike Eco Delta. Delta. Puxa na 6311, cheque trem, link, pouso, pistão 0, vento 940 graus e não, nós. Trem baixado, travado, poderia falar uma pista seca? Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, Fly Direct Destination, Sierra November, Juliet Fox. Climb and maintain flight level 240. 5 Delta, visual com Airbus pousando na 10? Afirmativo. Cliente autorizado o cruzamento da final da 10, retaguarda do Airbus. Reporte na final da 17. Autorizado o cruzamento após a passagem do Airbus, reportará a final da 17. Até o céu. Zero, sendo identificação, mantém nível de voo 370. Caixa em uniforme, chame o controle 119 decimal 8. Patrulha 119 decimal 8. Golf autorizado cruzamento da 1735. Segue Quebec, mais que até a Lima. Na Lima, mantém a posição e chame o solo 121 decimal 1. Quatro, ali, mantém captura no zero. Ali, 5414, recebe. Só ali, 1, 2, 1, decimal 1. A vibração aqui é decimal 2, 1, 9. Que ele forte com o seu controle? Afirmativo. Eu estou bem, lá. Romeu Golf, contact Recife, now 125, correction, 128, decimal 8, funable 1260. Pouso pista 17, vento 150 graus, 10 nós. O Delta final, baixado checado. Gente, livre pouso, Mike, com Delta. Mantenha o Patlambo 2, Force 0. Romeo Golf, say your estimate time arrival and point of change of roads. Papá, Romeu Zulu November, acende identificação, mantém nível de voo 12 no zero, aguarde para descida. Controle 119 decimal 8, decolada 113. 9-8-0-5-5-4-5-2-4-4-4. Confio? Só 3304, mantém ponto de espera no zero. 0, quando possível, coordenar para o outro destino para utilizar aqui no nosso prazo, como a gente mesmo? Voe Maceió, da presente. Está presente Maceió, 35384. Tan 3179, chame Recife no 251, alterno no 3395. Papa Romeu, Mike Serra Golf, chame Recife 1288, alterna 1260. 288-260, Mike Serra Golf, grato, bom dia. Azul 5107, bom dia, mantenha quanto espera no zero. Netuno 52, decolado aos 15, direita, suba para 1000 pés, reporte cruzando a final da 35. Ok, subindo para 1000 pés, curva direita, portar para o cruzamento da 35. 60. Filonte, me ajuda? Tem como você taxiar um pouco à frente? Entendi. São 3304, autorizado decolar, pista 1-0, vento 1-5.